escuro, o é só chorar. Não me deixa sozinho, me dá um beijinho. É só que eu quero te abraçar. Fica comigo, vive sem futuro, num lugar escuro, o é só chorar. Não me deixa sozinho. la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de barete para llegar a la playa. Subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de barete para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa.